tava preparada. Elas tão mandando na parada. Eu já mandei avisar. Tudo nosso novo em bar. Minha turma tá mil. Vamos embriagar. Partiu. Ha, ha, uhu. O novo em bar é nosso. Qualquer